Olá, tudo bem? Eu sou Tadeu Fayad e esse é o podcast Meu Chefe é um Idiota. E agora? Eu acredito que todo mundo trabalha ou já trabalhou para um chefe idiota. Eu vou até além. Talvez você mesmo já tenha sido um chefe idiota em algum momento da vida. Eu já fui. Em relação a ter chefes assim, eu já perdi a conta. Mas agradeço profundamente a única vez em que eu fui um chefe idiota. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos e tinha acabado de me tornar um grande supervisor. Já reparou que chefes idiotas gostam de títulos, né? Eles adoram esses tipos de títulos. E num salão cheio de pessoas, eu comecei a gritar simplesmente porque eu não tinha um gaveteiro. E até hoje eu tenho vergonha disso, né? Mais idiota do que isso, impossível. Assim, apesar de eu estar com a minha equipe constantemente naquela época, precisava ficar um pouco mais tarde, ou qualquer situação imprevista, eu estava ali com eles, eu percebi, depois de muitos anos, é claro, que eu os tratava de maneira grosseira, um pouco áspera. Mas aí já era tarde. Eu já tinha me tornado um idiota e depois disso foi só ladeira abaixo. Me colocaram numa geladeira e quando a empresa foi vendida, eu estava lá na primeira barca para ser dispensado. Então, que apesar dessas liberdades, como é que eu poderia dizer, poéticas, essas licenças poéticas que eu tomo para relatar as minhas experiências com esses arquétipos típicos daqueles que mais se parecem como um capitão do mato do que com um gestor, vou tentar também sugerir algumas maneiras de lidar e encarar essa situação que pode ser muito mais dolorosa do que o simples ato de ser ofendido por um idiota. E quando eu digo que eu tive sorte por ter sido idiota, né, um chefe idiota, uma única vez, é porque depois disso eu também não ocupei mais nenhum cargo teoricamente superior a ninguém. Talvez por trauma, ou então porque o meu perfil me afastasse desse título. E eu agradeço por essa situação. Quando eu comecei, foi só quando eu comecei a tratar a minha depressão que eu percebi o quão ruim a minha atitude era. Justamente porque eu me vi naquela época, né, aquela vez que eu fui idiota, que eu era um supervisor, eu me vi no último chefe que eu tive, que gritava comigo num salão com 170 pessoas. Além de uma autocrítica grande, a única coisa que a gente efetivamente pode controlar é a resposta emocional às coisas que outras pessoas dizem e fazem com a gente. Essa foi, para mim, a maior conquista que eu poderia fazer nessa jornada de não me deixar abater pela grosseria alheia. Não sei se você conhece o desenho animado dos Simpsons, provavelmente sim. Tem o Homer. O Homer tem o hábito de pensar em coisas completamente aleatórias enquanto o Sr. Burns ou a Marge Simpson fala com ele. Surge até aquele balãozinho mostrando ele pensando em outra coisa, enquanto a voz do interlocutor fica arrastada até ficar incompreensível. Tem também uma outra propaganda de televisão, daquela comida para gato, Whiskas. Ela fez uma peça onde o dono falava com o gato e ele só entendia a parte do Whiskas. Era mais ou menos assim, blá, blá, blá, uísca, sachê, blá, blá, blá. Então, desenvolva sua capacidade de ser Homer ou de ser gato. Muitas das vezes o que essas pessoas falam não precisa ser aproveitado. Escute só aquilo que pode ser útil para melhorar o seu trabalho. E se não tiver nada de útil naquele diálogo, naquela gritaria, sei lá, toma um café, uma água, ou vai até o banheiro e joga um pouquinho, um joguinho de celular. Encarar a estupidez alheia ou até a nossa é um caminho muito tortuoso. E por isso eu escolhi falar desse podcast com humor, trazer algumas dicas surreais que muitos dos tais especialistas nunca falariam pra gente. A gente sempre recebe aquelas dicas filosóficas, né? Seja luz, você é maior do que isso, coisas desse tipo. E o que eu queria mesmo era dar uma porrada na cara do maluco que tá gritando comigo. Então, me usando como exemplo, eu quero, além de te ajudar, tentar te ajudar, te divertir e a gente conseguir lidar com esses muitos idiotas que estarão ou passarão na nossa vida ao longo dos anos. Se por acaso você ouviu esse podcast e não gostou do que eu estou falando aqui, eu sugiro que você mande esse link para o seu chefe idiota, né? Um link do podcast lá para o seu chefe idiota. Se possível, você pega um e-mail e assina com o nome daquele chato que é seu colega de trabalho. Então, mesmo que você não tenha gostado do podcast, ele vai ter sido útil para você. Ah, se por acaso você é o chefe idiota que recebeu o link desse podcast, cara, eu aconselho você a assinar o feed e acompanhar essa jornada para você tentar não só ser um ser humano melhor, como um chefe melhor. Um abraço e até a próxima.